Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Nas Voltas do Globo. A edição de hoje do Nas Voltas do Globo vai falar-lhe sobre a música latina. Hoje a viagem vai ser até à América Latina. Alguns países, Colômbia, Argentina, Uruguai, enfim, a Venezuela. Mas eu vou me centrar sobretudo na Colômbia, na Argentina e num outro país que não faz parte da América Latina, mas tem também uma forte influência na cultura hispânica, ou da cultura hispânica, que é o México. O México, que está na parte norte da América Latina, é mais a sul dos Estados Unidos, mas todos os efeitos é a América Latina, e é então portanto, um país que tem vários habitantes, tem muitos milhões de habitantes, e efetivamente é um país que... não perdeu essa influência, apesar de ainda no princípio do século XX havia ali uma grande presença espanhola ou mexicana, que enfim depois se foi perdendo quando a Califórnia passou a fazer parte integrante dos Estados Unidos da América. Digamos que mesmo assim o México continuou a ter sua independência. O México, que então acaba por adotar também estes géneros musicais e acaba por sofrer também influência hispânica, da mesma forma que a América Latina sofreu. Ora, digamos que a música latina passou por várias fases, não é? A música latina passou por vários momentos. Teve os seus momentos de ouro, como, por exemplo, Los Ángeles Negros, Los Brincos, Los Lobos, Los Bravos, apenas alguns dos nomes, dos exemplos. Sei lá, Mari Trini, Maria Dolores Pradera, e aqui vários nomes que podia aqui referir, de nomes que realmente marcaram a história da música latina, não só da América Latina, mas também do México e também de Espanha. O que eu posso dizer é que é impressionante ver que, apesar de haver uma grande evolução, não há uma perda de raízes. Nós assistimos a uma música de 84, creio, ou de 86, a música dos Carcha, a música Llorando Se Fue, que depois o grupo Kaoma fez desta música uma lambada. Aliás, até foi a Márcia Ferreira, apresentadora do Saúde com Beleza, que fez a versão. E para todos os efeitos depois houve então essa transição para cá uma, mas isto para dizer que nós assistimos, ouvimos essa música, ouvimos registros dos Ilapu de 1971 e ouvimos hoje música tradicional daqueles lugares, não só dos Andes, mas também, né? E vemos que há uma grande tradição, que há muitas coisas que se mantêm. A Sonora Matancera é um nome mítico e a Célia Cruz são nomes míticos. A Gloria Estefan também é um nome mítico, precisamente por causa disto. Mantém, ou seja, a Gloria Estefan, que acabou por separar muito da música latina. Digamos que sim, a Célia Cruz não, e a Sonora Matancera também não, mas digamos que assim foi. Portanto, a música latina tem todos estes nomes históricos e ainda hoje no presente há um grande movimento que... Enfim, apoia, mantém as tradições da música latina como era há muitos anos atrás. Há algumas evoluções, enfim, tecnológicas, há naturalmente algumas mudanças, mas a verdade é que não há uma perda de identidade. Nós olhamos aqui para o nosso programa musical português e vemos que os anos 60 são mais de um género, anos 70 mais de outro, anos 80 mais de rock, anos 90... mais de música ligeira portuguesa, anos 2000 mais de dance music portuguesa, enfim, e a partir de finais da década de 2000, princípios da década de 2010, uma certa adesão ao kuduro, aos ritmos africanos, mas não, nestes países não. E eu sei que o fado é música tradicional portuguesa, ela ganhou um respeito especial desde que foi considerada património imaterial da humanidade. Quanto aos arranjos folclóricos, também não alteraram, mas não têm muita expressão no nosso país. Dentro destes países da América Latina, sim, a música folclórica continua a ter um enorme enfim, continua a ter uma enorme adesão de um público muito interessante e de um número de público muito interessante. E é por isso mesmo que hoje dedicamos esta emissão do Nas Voltas do Globo à música latina. Vamos ficar então com alguns temas. Vamos começar por um que eu acho mítico, de Benito Vargas, e a música chama-se Lástima que hay que morir. Mas vou trazer nesta edição músicas que são todas elas recentes e que fazem então parte do panorama musical recente da América Latina e México. Quanto ao Nas Voltas do Globo, fica por aqui. Eu despeço-me. Aos estimados ouvintes, desejo a continuação de uma ótima tarde, já de seguida, de Tamisa a Yellowstone. Tenha então, enfim, uma boa tarde e até amanhã. Quiero darte mi opinión que yo tengo de la vida. La vida es un regalo de Dios, yo sé bien que la vida es una dicha. La vida no tiene comparación, porque la vida está bendita. Y si la sabes vivir, creo que la vida es bonita. Y si la sabes vivir, creo que la vida es bonita. Esto es un mensaje. Y recuerda que por muy grande que sea tu problema, siempre hay una solución. Pero hay ingratos en este mundo, que sin motivo ninguno, de rebeldes se la quitan. Aunque sufras, yo creo que la vida es buena. Hay gente que por las penas, con vicio se la marchitan. Mientras hay moribundas en las camas, que por una vida claman, que en verdad la necesitan. Mientras hay moribundas en las camas, que por una vida claman, que en verdad la necesitan. Nunca derroches tu vida, porque la vida es bonita. La vida es el premio mayor, yo te pido por favor no la derroches. Enfréntala siempre con amor, enfréntala con valor y sin reproche. Porque sé que Dios te protegerá de día y de noche. Buena salud te dará, solo para que la goces. Buena salud te dará, solo para que la goces. La inspiración. Estoy triste porque yo ya me estoy poniendo viejo, voy perdiendo los reflejos y mi cabello está gris. Pero aún puedo brindarle consejo a los muchachitos nuevos para que vivan feliz. Voy a insistir partida, qué bonita que es la vida, lástima que hay que morir. Voy a insistir hasta el día de mi partida, qué bonita que es la vida, lástima que hay que morir. Como me duele y me dan ganas de llorar, lástima que hay que morir. Las cosas buenas que voy a dejar, lástima que hay que morir. Yeah. dan ganas de llorar. Lástima que hay que morir. Las cosas buenas que voy a dejar. Lástima que hay que morir. Pero tenemos que aceptar de que la vida es así. Lástima que hay que morir. Tienes que gozar mientras puedas vivir. Nada te llevarás el día de partir. Lástima me da que la vida es así. Uno quiere vivir, otro quiere morir. Tienes que gozar mientras puedas vivir. Nada te llevarás el día de partir. Ay, lástima me da que la vida es así. Uno quiere vivir, otro quiere morir. Yeah. marchar esa mentira usual que no me deja marchar. Confiado te acercas a mí y bebo de tus manos el té. Ay, eres tan bello y sensual que no sé si me iré. À companhia do Canal 1. Nada, por favor, que hablando el alma me destrozas. Quiero decirte tantas cosas, quiero acordarme de tu olor. No digas nada, por favor, no vaya a ser que me despierte de un sueño en el que puedo verte y aún puedo hablarte de mi amor. No digas nada, ten piedad, solo te pido que mañana por la noche dormido me des la oportunidad.

tuve